Brasília, 6h36 pelo horário de Roma. A expectativa agora se volta também para a Praça de São Pedro, a sacada à frente da Basílica de São Pedro. A cortina vermelha já está posicionada para que em instantes possa sair o anúncio do Habemus Papam. Anúncio este que vai ser feito também pelo cardeal francês Dominique Mamberti. O cardeal francês Dominique Mamberti vai ser o responsável, o cardeal protodiácono, por colocar o pálio sobre o Papa eleito e também fazer o anúncio do Habemus Papam. Essa tarefa ela é reservada ao cardeal com mais tempo de nomeação, não é? A Rafaela e Rafael, a gente tem acompanhado também toda essa expectativa sobre o cardeal que fará este anúncio, anúncio muito esperado, que entra também para a história junto com o novo Papa eleito, né? Com certeza, uma grande expectativa, então, Edu, do cardeal Mamberti, de anunciar e falar, então, esse Habemus Papa, para que nós possamos conhecer quem será o novo Papa da Igreja Católica. Para a gente ter uma ideia, para ser eleito, são necessários 2/3 dos votos do Colégio de Eleitores. A votação, como a gente sabe, ela é secreta, as cédulas são queimadas após a contagem, em um cenário com 133 cardeais ao todo. Foram 133 cardeais que votaram então para a escolha do novo Papa da Igreja Católica. É um número recorde também de cardeais, tendo em vista os dois últimos, né, que elegeram então Papa Francisco e também Bento XVI. Os conclaves, para a gente se ter uma ideia, que elegeram Francisco e Bento XVI, foram concluídos em apenas 2 dias. A gente vê também, não sei se podemos falar que são 2 dias ou 1 dia e meio, Rafael, né, tendo em vista de tudo que começou ontem, no dia de ontem, que os cardeais ainda fizeram toda a preparação, o rito, para entrar dentro da Capela Sistina, que até ali ao meio-dia e 40, ao meio-dia e 45, nós pudemos acompanhar aqui. Nós, entrando no N15, também já trouxemos as informações sobre o Extra Omnes, né, quando eles fecham as portas. Então, acredito que foi um tempo recorde também, não é mesmo? Eu acredito, sim. Eu acho que, inclusive, um fato que chamou bastante atenção ontem, tanto para a gente aqui na redação, quanto também para os demais jornalistas, foi a demora do resultado da primeira votação, né? A primeira votação, ela demorou muito a sair, gerou uma expectativa muito grande, houve a possibilidade de que algum bispo, algum cardeal pudesse ter passado mal, ou que por conta de muitos deles estarem participando do primeiro conclave também demoraria, ou a oração antes do início do conclave também foi muito demorada, enfim. E hoje foi realmente uma surpresa logo no início da primeira votação, no caso da tarde, né? A gente sabe que nós tivemos 2 votações no período da manhã, 2 seriam no período da tarde, e logo na primeira já saiu o resultado aí, a escolha do novo Papa da Igreja Católica. Realmente pegou todo mundo de surpresa por conta do período, né, do tempo que foi. A fumaça da manhã também foi, né, antes do esperado. Era previsto para que essa fumaça ela saísse somente entre 7 horas da manhã, porém, 7 horas, 7 e meia da manhã, porém, um pouquinho antes ali, 10 para 7, a primeira fumaça dessa. Por isso chamou mais a atenção ainda a fumaça ter saído agora antes, né? Porque já a primeira votação da tarde já deveria ter acontecido já há algum tempo, se levado em consideração como foi no período da manhã, né? Mas nem sempre foi assim, viu, Rafael? Na história, sim, da Igreja como um todo, porém, já houveram eleições aí que duraram semanas, incluindo um episódio lá no século XIII, em que um conclave demorou mais do que 2 anos para ser concluído e terminou com a eleição, então, de Gregório X. Então, nem sempre foi tão rápido. Mas isso mostra também que os cardeais, eles estão unidos, né? Exatamente. Que nós conversávamos ontem também, o José Eduardo havia até dito em off ali com os especialistas também, né, os vaticanistas, todos os especialistas que a gente ouviu falavam que esse sinal de unidade seria muito positivo também para a Igreja, né, em termos de ter uma escolha rápida do novo Papa. A gente segue acompanhando a movimentação lá na Praça São Pedro, fiéis de todo mundo reunidos para aguardar o anúncio do Habemus Papam após a fumaça branca, e nós já estamos na linha com o padre Inácio Medeiros, missionário redentorista, ele que também esteve com a gente durante toda essa cobertura, está lá na Praça São Pedro, traz para a gente toda essa movimentação. Padre Inácio, muita emoção por aí, boa tarde, já quase boa noite para o senhor, para todos que estão aí também. O que o senhor traz para a gente dessas impressões, desse momento histórico? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Muito boa tarde a todos vocês da Rádio Aparecida, da Rede Aparecida de Rádio. Eu não sei como o meu áudio está chegando aí, porque a internet simplesmente travou aqui na Praça de São Pedro. Já são milhares de pessoas aqui na Praça de São Pedro, muita gente ainda deve chegar, e aquele clima de emoção, de alegria tão grande. E agora, é claro, a expectativa para saber quem que foi o eleito para ser o sucessor de São Pedro. Padre Inácio, a gente aguardava a final da votação da manhã, o finalzinho da votação, das duas votações da manhã, aquela expectativa ali por volta de meio-dia e meia aqui no horário de Brasília, finalzinho de tarde aí, acabou passando um pouquinho do horário, a gente já estava achando que não viria fumaça por enquanto, mas veio a fumaça branca. Por aí a sensação foi essa também, pegou todo mundo de surpresa essa votação agora, já tendo o resultado do novo pontífice. Esse é um sinal muito grande de unidade também para a igreja termos uma escolha já no segundo dia de conclave. A gente vai recuperar a conexão com o Padre Inácio Medeiros, ele que é do Instituto Histórico Redentorista, direto da Praça São Pedro também. Jornalistas de todo mundo estão por lá, são mais de 5 mil jornalistas credenciados para esta cobertura e a gente segue acompanhando todos os detalhes também, atualizando para você aqui nesta cobertura especial. É o Plantão Conclave na Rede Aparecida de Rádio, estamos ao vivo pelas emissoras associadas a Signis Brasil, também nas nossas plataformas digitais e com você também aqui pela Rádio Aparecida e Rádio Pop FM. 1:33, a gente observa já toda a preparação da Guarda Suíça para saudar o novo pontífice assim que ele aparecer na janela da Basílica de São Pedro. Também peregrinos de todo o mundo, estamos vivendo o jubileu 2025, peregrinos de esperança, uma presença enorme de peregrinos que estão também fazendo este momento de aguardar o anúncio, o oficial Habemus Papam e quem será o novo pontífice também. Qualquer católico pode ser papa, mas essa é uma tradição que de se escolher um cardeal que já vem de alguns anos também. Esse é um ponto bastante curioso dessa questão, né? Exatamente, Eduardo. Qualquer católico solteiro, né, homem, pode ser papa, mas a tradição é que seja escolhido, então, um cardeal entre os votantes. Apesar dos votantes terem menos de 80 anos, pode também ser escolhido um cardeal com mais de 80 anos. E a gente destaca que esse novo papa também terá grandes coisas para poder dar continuidade, como o sínodo para a sinodalidade também, que começou-se com o Papa Francisco, algumas canonizações. E um dos destaques também que a gente traz aqui, a gente questiona quem fala um pouquinho sobre o protodiácono que será o responsável então pelo Habemus Papa. Cardeal, como a gente já disse, Dominique Mamberti, embora ele seja natural de Córcega, nasceu em Marrocos no dia 7 de março de 1952, filho de pais franceses. Mamberti possui uma vasta experiência eclesiástica e diplomática. Após seus estudos em Direito Público e Ciência Política, ingressou no Pontifício Seminário Francês em Roma e foi ordenado padre em 1981. Ele se formou em Direito Canônico e iniciou seus estudos na Pontifícia Academia Eclesiástica, ingressando no Serviço Diplomático da Santa Sé em 1986. Sua trajetória também o levou a servir em diversas nunciaturas. Ele será o responsável, então, pelo o tão esperado Habemus Papa. Estamos todos na expectativa, 1:35. Seguimos girando com a nossa equipe de reportagem ao vivo. Conversamos há pouco com a Ana Maria Reis, direto do Santuário Nacional. E agora também com o Mário de Paula nesta cobertura histórica. Ele que tem um convidado mais que especial também para repercutir este importante anúncio, não é, Mário? Boa tarde. Boa tarde, Edu. Boa tarde a todos. 1:36. Habemus Papa, né? Graças a Deus, nesse segundo dia de conclave, a fumaça branca, enfim, saiu. Ao meu lado está Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo metropolitano de Aparecida, também acompanhando esse conclave. Dom Orlando, boa tarde, a sua bênção. Habemus Papa, o Espírito Santo agiu sobre os cardeais e a nossa igreja tem um novo líder. Então, nós que moramos aqui em Aparecida, vamos pedir licença a Nossa Senhora para cantarmos o Magnificat, minha alma glorifica o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele fez maravilhas. e participemos da alegria de todo o povo católico no mundo e também de muitas pessoas de boa vontade e, ultimamente, até outras religiões têm, assim, exultado com a eleição do Papa e agradecido ao Papa Francisco. Mas, além desta alegria, dobremos também os joelhos, rezando pelo novo Papa, porque essa missão é muito árdua e assim a nossa oração é o maior presente, o maior abraço ao novo Papa. E em terceiro lugar, que eu acho principal, é nós abrirmos o nosso coração para acolhermos o que foi eleito e a gente seguir, então, os ensinamentos deste novo Papa, sendo então pessoas de muita unidade, de muita obediência, de muita compreensão e de muito aprofundamento, leitura dos escritos, das orientações do novo Papa. Por quê? Porque exatamente nós então vamos nos sentindo uma grande família, que temos um pai, e a família, então, nós filhos e filhas, obedecemos nosso pai e damos a ele a alegria exatamente da nossa grande unidade. Agora, o nome do Papa, ele é que vai escolher, mas um título que todos os papas têm é esse: Servo dos Servos de Deus. Isso é muito bonito. O Papa serve os servidores do reino, quer dizer, ele é o primeiro servo, seguindo Jesus, servo de Deus, servo de Javé. Eu vim para servir. Também vamos, assim, preparar nosso coração, porque no domingo de Ramos houve o grito do Hosana, mas já na sexta-feira houve o grito, então, do Crucifica-o. A gente deve estar sempre preparado para as reações das pessoas, principalmente agora com tanta divisão. Mas nós continuaremos exultando, rezando, nos alegrando, obedecendo, sendo fiéis ao servo dos servos, o novo Papa. Muito obrigado, Dr. Orlando Brandes, arcebispo metropolitano de Aparecida, ao vivo conosco neste programa especial. Edu, abemos Papa, que alegria. Que alegria, Mário. Muito obrigado. Agradeço também do Orlando conversando em primeira mão conosco aqui na Rede Aparecida de Rádio, emissoras associadas à Signis Brasil e também pela Rádio Pop ao vivo com toda a população aqui da região do Vale do Paraíba, do Brasil e do mundo que segue conosco neste momento histórico e especial. Nossa equipe segue com convidados especiais, reportagem também circulando, trazendo toda essa repercussão. Daqui a pouquinho a Ana Maria Reis volta com a gente, o Mário de Paula também. Temos a Fernanda Prado na redação também, já postos, trazendo os novos convidados pra gente, e aqui comigo nos estúdios, lembrando, a Rafaela Oliveira e o Rafael Rodrigues. Rafael, a gente teve, como o Dom Orlando disse, um momento muito alegre, momento de muito êxtase para todos nós em poder anunciar que temos um novo Papa, mas também momento de oração, para que ele tenha essa sabedoria do Espírito Santo, assim como teve agora no momento da escolha, ao longo de todo o seu pontificado. E o perfil do novo pontífice também já foi bastante discutido durante as congregações gerais que começaram logo após a morte do Papa Francisco, né? Pois é, assim que iniciaram-se as congregações gerais, houve-se aí uma possibilidade dos cardeais, principalmente os cardeais votantes, de debaterem, até mesmo com cardeais mais experientes, toda essa questão do perfil do novo Papa, levando-se em consideração principalmente a realidade da Igreja no Brasil atual, da Igreja no mundo atualmente, né? Principalmente os desafios que se tem na Igreja e que foram também, e todas as reformas feitas até então pelo Papa Francisco, também foi algo que foi muito debatido, né? Foram 26 intervenções abordando uma variedade de temas, como eu disse, e entre os assuntos tratados, o destaque também para a necessidade de dar continuidade às reformas do Francisco e temas como questões econômicas, renovação da Cúria Romana, a sinodalidade, o compromisso com a paz, o cuidado com a criação e também temas como leis contra os abusos. Tudo isso foi amplamente debatido, com uma ênfase aí refletindo-se sobre a missão do novo Papa, literalmente como sendo aí um construtor de pontes, né? Que seja pastor, mestre de humanidade, um rosto de uma igreja samaritana, né? Uma igreja samaritana, uma igreja que acolhe, uma igreja que traz para si aqueles que mais precisam dela. Pontifex, construtor de pontes, esse significado ele é mais que especial também para o que a gente tem na expectativa deste novo Papa. Cada pontífice tem o seu perfil, vai colocar o seu trabalho em prática como chefe da Igreja Católica, como líder do nosso campo da Igreja Católica, da nossa religião católica, que tem muito significado, tem muita beleza, mas como o Rafael destacou, existe todo um desafio também no campo social, no campo das relações internacionais, porque o Vaticano, ele é o menor país do mundo. A cidade do Vaticano é o menor país do mundo. Possui uma área de menos de 0,5 km², está localizada na área de Roma, na Itália, e é cercado por muros altos, tem portões que são fechados diariamente à meia-noite, possui uma realidade muito particular. Como todos sabem, o Vaticano é a sede da Igreja Católica. A criação do Estado do Vaticano se deu a partir do Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929. E o território abriga a Basílica de São Pedro, os museus do Vaticano e os jardins do Vaticano, todos espaços com entradas distintas. Nos museus do Vaticano está a Capela Sistina, local onde aconteceu a votação, a escolha do novo pontífice. E a gente tem também, participando conosco nesta edição especial, a Melissa Cambuí, que é doutoranda em Relações Internacionais da UERJ, mestra em Direito Econômico pelo Mackenzie, também pesquisadora da área de Relações Internacionais e Ciências Sociais, e ela fala sobre o papel do novo Papa, além da nossa religião, na geopolítica internacional, que esperar deste novo momento também. Bem, primeiramente, eu acho que é importante que a gente se lembre que, para além de uma liderança espiritual, o Papa é um chefe de Estado. Ele governa o Vaticano e também exerce uma liderança moral e política que ultrapassa as suas fronteiras, né? Especialmente no mundo em crise. Então, hoje, o novo Papa ele vai ter que enfrentar um cenário global em ebulição, né? São guerras, migrações em massa, colapso climático e um rearranjo do poder global que está em pleno andamento. Então, nesse cenário, mais do que nunca, o Vaticano precisa e pode ser um ator geopolítico ativo, né? E essa bússola, para isso, ao meu ver, já foi apontado pelo Papa Francisco. Então, Francisco resgatou a essência social do cristianismo, defendeu os pobres, abriu espaço para a escuta das mulheres e as pessoas LGBTQIA+. Ele acolheu a diversidade e, com muita coragem, ele criticou esse sistema econômico que faz das vidas descartáveis, né? Então, ainda mais recentemente, ele se posicionou com bastante firmeza contra o genocídio em Gaza e em defesa do povo palestino, o que desafiou os silêncios históricos da diplomacia vaticana. Então, esse novo Papa, ele chega em um mundo onde o sul global exige um protagonismo, está cada vez mais organizado, e onde também o cristianismo cresceu fora da Europa, né? Ignorar isso seria um grande erro. Então, se ele quiser dialogar com esse novo mundo, se ele quiser responder à altura desses grandes desafios atuais, esse novo Papa, ele precisa assumir, como Francisco, o papel dessa liderança global, justamente em defesa do humanismo e da dignidade humana, né? E principalmente também não pode recuar diante desses ventos bastante conservadores que sopram dentro e fora da Igreja. Ouvimos Melissa Cambuí, ela que é analista de ciências sociais, doutoranda em relações internacionais, também coordenadora de relações governamentais do China Media Group, além de diretora de relações institucionais do think tank iBRICS+, falando sobre esse cenário internacional que também vai ser olhado de perto pelo novo Romano Pontífice. Neste momento segue a expectativa lá na Praça de São Pedro, temos um Papa, a fumaça branca foi vista há instantes atrás na chaminé da Capela Sistina. Agora a Guarda Suíça desfila na frente também da Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, no Vaticano. E agora é um momento muito emocionante para todos que acompanham. A Guarda Suíça, ela desfila logo após a escolha do novo Papa. Os fiéis de todo o mundo aguardam a expectativa também para o anúncio do Habemus Papam, e essa eleição seguiu também a tendência das duas eleições anteriores, tanto do Papa Bento XVI como do Papa Francisco, com o anúncio saindo no segundo dia de conclave, mostrando uma unidade também do Colégio Cardinalício, mesmo com um Colégio Cardinalício muito internacionalizado, não é, Rafael e Rafaela? A gente conversou bastante com os especialistas, com os professores ao longo desse período, de que o Colégio Cardinalício internacionalizado seria um grande desafio também para a Igreja, para a escolha do novo pontífice, tendo em vista o que havia de se esperar nessa escolha, que poderia demorar um pouco mais por conta dos cardeais não terem muita proximidade, serem de diferentes lugares do globo, do planeta, né? Exatamente, Eduardo. Diversos cardeais de diversas partes do mundo, cardeais da Filipinas, né, da Oceania, da África, também cardeais, né, da Europa, cardeais sul-americanos. Só aqui no Brasil nós tivemos 7 cardeais, né, presentes, votantes, neste conclave dos 133, como nós já destacando, o maior número de cardeais, né, do conclave, e realmente esperávamos, né, que algum impasse fosse surgir diante a esse consenso, né, de todos os cardeais, não é mesmo, Rafael? Exatamente, agora fica aí a expectativa para o anúncio, né, do novo Papa, já que nós já temos a fumaça. E importante a gente ressaltar que também, apesar da expectativa, apesar de ter sido até antes do que muito imaginava, mas saiu no segundo dia, né? Que segue aí também uma tendência de conclaves anteriores, né, Rafa? Exatamente, Rafael. Edu, temos alguém conosco? Temos sim, temos informação chegando também. A gente vai atualizando ao vivo para você, ouvinte, internauta. Seguimos na expectativa para o Habemus Papam e também o anúncio oficial do nome do novo pontífice. E a Ana Maria Reis está no Santuário Nacional, traz mais informações. Ana, boa tarde. Quem está aí com você agora? Edu, quem está aqui ao meu lado é o Padre Ferdinando Mancilli, prefeito de igreja do Santuário Nacional aqui de Aparecida. Ele está neste momento colocando o seu hábito, a sua batina, para que a gente converse, né, um pouquinho a respeito do Santuário Nacional. É um momento muito importante, a gente conversa com o padre. Padre, não se preocupe, a gente está ao vivo somente com o áudio agora para a Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. É um momento de muita emoção para a gente, para o senhor, para os devotos de Nossa Senhora, eu imagino, não é? Sim, não há dúvida que é. Eu até fui pegado de surpresa, porque depois do almoço eu estudo um pouquinho de grego, uns 20 minutos de grego, e aí, então, acabei tendo a notícia aqui da sala de imprensa que havia saído a fumaça branca e tal. Então, é claro que há um toque muito grande na gente. Por quê? Porque a gente sabe de toda essa expectativa. E, ao mesmo tempo que a gente se emociona, a gente se alegra, porque eu digo para você, a primeira impressão, um grande sinal de unidade da Igreja, né? Porque no terceiro escrutínio, já sair o Papa, é um grande sinal de unidade entre os cardeais, né? Que humanamente é possível eu querer este, eu querer aquilo, e nós sabemos que dentro das normas do conclave precisa ter 2/3 dos votos, portanto, mais de 80 cardeais têm que apontar uma única pessoa. Então, é uma alegria muito grande. E estamos aí na expectativa para ver quem é, né? Na minha cabeça, já imagino quem poderá ser. Quem, padre? Não, é melhor não dizer. Vamos esperar, que daqui a poucos instantes ele vai se dar a conhecer, né? Porque agora, uma vez eleito, claro, ele vai dirigir a sua palavra já primeira para os cardeais, com agradecimento, e é claro que é um momento orante, bem sabemos ali, né? E o cumprimento de todos os cardeais, esse é um processo normal, né? Dentro do conclave. E agora, é claro, ele vai certamente vestir a sua roupa branca, né? E já mais ou menos preparada. E aí, então, até terminar isso, a costura, são detalhes, mas importantes, e ele deve, então, já, dentro de poucos instantes, dar-se a conhecer para o mundo. Padre, fala aqui no meu ouvido quem o senhor acha que é o novo Papa. Brincadeira, não precisa, caso o senhor não se sinta à vontade. Mas o Edu, né, toda a equipe lá na Rádio Aparecida vinha comentando, inclusive Edu, Rafael, fiquem à vontade também para interromper caso tenha uma outra entrevista. Mas é uma expectativa esse tempo, né? Pegou todo mundo de surpresa. É. Significa alguma coisa? O palpite do senhor talvez esteja mais correto do que errado pelo tempo de resposta, Padre? O tempo acho que já aponta quem é. Né? Nós sabemos que o Papa Francisco tinha alguém que estava sempre ao lado dele, sempre alguém que acompanhou o Papa Francisco, e tanto externamente como certamente interiormente ele apoiava. Eu acho que é o Dom Parolin. Mas é o sobrenome Parolin, né? E porque ele será a continuidade do Francisco, do seu modo, do seu jeito, mas uma continuidade do papado de Francisco pelo seu próprio ser, pelo seu modo de ser, né? E também por ser um italiano, que eu acho que a tendência era essa, voltar para que a Itália tivesse um novo papa. Padre, é uma expectativa, né, que a igreja espera dessa continuidade. Eu lembro da Rafaela falando dos avanços que o Papa Francisco conseguiu alcançar, conseguiu conquistar, conquistou o carinho das pessoas, e a igreja avançou muito, o mundo avançou muito. E o mundo espera também desse Papa, então corresponde a essas expectativas, né, dependendo da confirmação. A minha análise é o seguinte: 250 mil pessoas passando diante do corpo do Papa Francisco. É um grande sinal de um modelo da igreja que o povo espera. De uma igreja comunhão, de uma igreja da inclusão, uma igreja da participação, né, do respeito às diferenças. Né? Então, não há dúvida nenhuma que isto reflete na igreja hoje, e é claro que a eleição do novo Papa, que vamos saber já quem é também, isto também foi analisado, né? Por quê? Porque os cardeais são homens responsáveis, são pessoas éticas e não estão lá simplesmente por uma, digamos, uma posição política, né? Mas por causa de um ministério e por causa do reino de Deus, e sabem muito bem o que Deus está apontando por onde devemos andar, né? Me perdoe, mas quem não aceite isso, não, fique no seu canto, né? Não vai impedir a igreja de caminhar. Padre Ferdinando Mancilli conversando ao vivo com a Ana Maria Reis, trazendo para a gente as informações, também a repercussão deste anúncio no Santuário Nacional com o ressoar dos sinos e a análise também, como o Padre Ferdinando bem destacou, essa questão de unidade exemplificada pela escolha rápida, se assim podemos dizer, do Pontífice já neste segundo dia de conclave. Temos mais convidados ao vivo conosco, quem já está na linha com a gente também para conversar, repercutir esse anúncio histórico para a igreja, é Dom Zanoni Demetino Castro, bispo de Feira de Santana, na Bahia, conversando ao vivo com a gente também nesta cobertura histórica. Dom Zanoni, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade do senhor. Seja bem-vindo à nossa cobertura especial. Alegria minha poder estar nesse momento histórico, poder partilhar da nossa experiência de fé, nesse momento tão significativo, não só para a Igreja Católica, mas para todo mundo, para toda a sociedade. Dom Zanoni, momento agora de expectativa para o anúncio de quem será o novo Romano Pontífice, mas a gente tem alguns sinais, né, que se assim podemos interpretar. Sinais, podemos interpretar como sinais do Espírito Santo, essa escolha breve, esse consenso breve entre os cardeais também é algo visto de forma muito positiva. Como que o senhor recebe essa informação de forma rápida, assim, a escolha do novo Pontífice? Pois é. O Papa Francisco marca profundamente a todos nós. Eu tenho essa experiência de encontro com outros líderes religiosos, muçulmanos, judeus, anglicanos, gente de todo mundo, tem uma deferência muito grande. E este momento rápido manifesta, sim, esse consenso. Não que todos pensem da mesma forma, mas é um momento de unidade. O Papa Francisco, quando nós visitamos na última visita a Dilímina, falávamos do bem grande que ele fez pela igreja, pelo magistério tão fabuloso que ele nos presenteou. Então, logo essa eleição, a fumaça branca que joga logo no início das eleições aparece, manifesta esse momento novo. Nós não temos, não fica mais vazia o trono de Pedro, ele está aí para orientar a igreja. E quem vier, nós estamos com o coração aberto para acolher aquele que vem. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Sem dúvida alguma, dará continuidade dinâmica ao pontificado de Papa Francisco. Não vai ser o mesmo Francisco, mas é outra pessoa, mas fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja e a serviço do povo. Alguém que seja relevante para o mundo. Não alguém voltado somente para as questões da igreja, mas, sobretudo, que tenha preocupação com as questões mais pertinentes do momento em que nós vivemos. Um momento de ter guerra mundial, como o Papa Francisco dizia, uma guerra mundial em pedaços, conflitos, violência, aumento muitas vezes da desigualdade. Eu creio que é uma oportunidade rica e essa eleição rápida mostra esta continuidade dinâmica do Ministério Petrino, exercido por tantos santos e significativos papas. Dom Zanoni, o senhor, enquanto bispo referencial também da pastoral afro-brasileira, percebe a necessidade deste novo pontífice continuar olhando também para a ação pastoral da igreja, para a diversidade, para assuntos que foram tão bem tratados no pontificado do Papa Francisco e agora também devem ter um olhar daqui para diante, para dentro e também para fora da igreja? O Papa Francisco nos ensinou que é preciso ouvir. Ele que convocou tantos sínodos, não só para falar as verdades da fé, mas perceber os sinais dos tempos, as sementes do Verbo, a presença do Espírito Santo em tantos lugares que, às vezes, nós, em si mesmados, não percebemos. Eu creio, sem dúvida nenhuma, que a igreja precisa ser uma igreja em saída, uma igreja que tenha presente a sua identidade, o seu ser igreja, como fez tão bem Francisco, não mudou nenhuma doutrina, mas compreendeu que precisa falar de modo significativo, não só para os católicos, não apenas para os cristãos, mas para toda a humanidade. Dom Zanoni, o senhor falava da questão dos conflitos, é esperado também que o próximo Papa ele tenha esse diálogo com o mundo, trazendo essa paz que Papa Francisco tanto pregava? O Papa, em gestos proféticos, ele cumprindo naquele encontro com as lideranças do Sudão, muitos não compreenderam ele se inclinar e beijar os pés daquelas lideranças em conflitos. Tem um ditado latino antigo que diz, se vis pacem, para bello. O Papa Francisco nos ensinou que é o diálogo, a comunhão, a paz, o perdão, que é o caminho. Não haverá, como dizia o Papa e tantos especialistas comprometidos com a paz, não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões. Por isso, é preciso promover o diálogo, ser simbólico e não dividir a nossa caminhada. Eu creio que a igreja é outra depois do Papa Francisco. Ele marca profundamente o nosso ser igreja, a nossa missão, a nossa fé. Agora, 14h pelo horário de Brasília, Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo de Feira de Santana, na Bahia, referencial da pastoral afro-brasileira, ao vivo conosco nesta cobertura especial. Dom Zanoni, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Seja sempre bem-vindo aos microfones da Rede Aparecida. Muito obrigado, eu que agradeço. E abemos Papa! Abemos Papa, um momento de muita alegria, de muita felicidade também, Dom Zanoni conversando ao vivo com a gente. Seguimos o nosso plantão conclave ao vivo aqui pela Rede Aparecida de Rádio, emissoras parceiras, também pela Rádio Pop e pelas nossas plataformas digitais. Você que está conosco, deixe seu comentário também, você está feliz, está contente, participe conosco, estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook da Rádio Aparecida e Rádio Pop FM. Rafael Rodrigues, Rafael Oliveira também nesta cobertura especial aqui com a gente. Expectativa muito grande, né, Rafael? milhares de pessoas. Temos ali pelo menos 15 mil pessoas que já estavam na hora do anúncio, mas agora muita gente chegando também. Ah, eu acho que já ultrapassa ali o número de 25 mil pessoas. Exatamente. Ali. Porque ontem, na primeira fumaça, eram 50 mil pessoas, 50 mil, né? Pessoas. É, agora, antes um pouquinho que não esperávamos a fumaça porque branca. Eu acho que o pessoal já imaginava que, espera, que seria na. Duas horas da tarde, mais ou menos, no horário de Brasília. É, nesse horário eram 15 mil pessoas, mas agora a gente vê cada vez mais fiéis, né, movimentados lá na Praça São Pedro, em oração, esperando então esse grande anúncio do Habemus Papa. E o Padre Rafael Vieira, missionário redentorista da TV Pai Eterno, está conosco também nesta cobertura especial. Padre, muito obrigado pela disponibilidade de conversar. Como está o clima por aí? Muita alegria, Padre Rafael. Boa tarde. Alô? Padre Rafael Vieira, missionário redentorista da TV Pai Eterno, também está conosco, conversando com a gente ao vivo. Padre, não sei se o senhor me escuta, a disponibilidade de conexão por aí, imagino que esteja bem difícil, mas se o senhor estiver nos ouvindo, seja bem-vindo aqui à Rádio Aparecida também. Oh, muito obrigado, é uma alegria grande falar com vocês. De fato, as transmissões estão complicadas nesse momento, não é? Desde aquela grande explosão aqui do povo na praça, e a própria cidade de Roma toda se manifestou, né? As igrejas tocaram os sinos. Desde aquele momento está bem difícil aqui as comunicações. É de se imaginar, porque nós temos aqui o mundo inteiro representado por grandes canais de televisão, rádios. Então é de fato compreensível que nesse momento fica difícil as conexões. Mas eu estou à disposição de vocês e vivendo com vocês esse momento. Padre Rafael, como o senhor destacou, agradeço bastante pela participação do senhor aqui com a gente. Temos neste momento milhares de peregrinos e o senhor que também vivenciou, junto aí com o Padre Inácio Medeiros, com toda a equipe dos missionários redentoristas, o período de preparação, as congregações gerais. O senhor conversou, por exemplo, com o cardeal Tobin, missionário redentorista, vivendo esse clima também aí em Roma, nas preparações para o conclave, no próprio conclave também. O que o senhor pode trazer das impressões para a gente desse momento histórico? Então, olha, eu também tive, além de falar com o nosso caríssimo cardeal Joe Tobin, né, que foi geral dos redentoristas, hoje de manhã, uma graça especial Deus me concedeu, eu entrevistei longamente para a TV Pai Eterno o cardeal arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno. E ele que viveu o último conclave, né, porque ele era cardeal eleitor, ele veio até a praça aqui, até a praça e conversou conosco. Foi muito interessante. Dom Raimundo, por exemplo, estava destacando o fato de que nós teríamos hoje, certamente, o novo Papa. Quer dizer, ele que conhece bem, ele também, do mesmo modo que o cardeal Tobin, porque os não eleitores participam das congregações gerais. Então, Dom Damasceno participou de todas as grandes reuniões que prepararam, então, esse conclave. E ele falou que o clima que ele vivenciou nas grandes reuniões, nessas congregações gerais, era um clima bastante bom, muito, muito, muito, assim, amistoso. E isso revelava que o conclave seria muito breve. Então, essa foi uma das experiências que a gente fez, que a gente está vivendo com todo mundo que aguarda aqui o momento em que nós vamos saber quem é o novo Papa. Padre Rafael Vieira, imagino que o coração esteja a mil nesta hora. Como foi para o senhor estar aí tão perto desse anúncio da fumaça saindo? Se para a gente aqui do outro lado do continente, do outro lado do mundo, né, já foi um momento de correria, de êxtase, imagino para o senhor tão pertinho aí também. Foi um momento de forma pessoal para o senhor também, enquanto jornalista, enquanto alguém que está há tantos anos nessa caminhada bonita da comunicação, momento de grande alegria? Olha, Zé Eduardo, a gente fica assim dividido, né? Porque a profissão exige da gente um certo distanciamento para a gente poder falar, não é? Mas é impossível, como padre, como cristão católico, não ter me envolvido na emoção que tomou conta de nós todos. Né? Eu agora, nesse momento, saí um pouquinho de perto da multidão, estou fora aqui da praça. Mas no momento todos nós vivemos assim uma explosão de emoção muito grande. Gente que chorava, gente que batia palmas, gente que gritava, e mesmo entre os jornalistas, é impressionante. Isso também é uma coisa de ser registrada. certamente muitos jornalistas que estavam ali eram católicos, obviamente, mas mesmo entre os jornalistas havia uma alegria, uma satisfação tão grande de poder ser testemunha ocular, não é? Desse momento que saiu a fumaça branca e que, portanto, já nos avisava da proximidade de sabermos todos nós quem será o novo Papa. Padre Rafael Vieira, missionário redentorista da TV Pai Eterno, também em união conosco neste momento especial do Plantão Conclave. Padre, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Um abraço para o senhor, para o Padre Inácio Medeiros, que também vai voltar conosco ao longo desta transmissão. E contamos, né, agradecemos bastante essa colaboração também do senhor. Seja sempre bem-vindo. Sou eu que agradeço, Rádio Aparecida está no coração da gente. Eu fico muito feliz de vocês terem me convidado para participar. Um abraço a todos, vamos aguardar então a chegada do novo sucessor de São Pedro. Seguimos de olho. Muito obrigado, Padre Rafael Vieira, missionário redentorista, direto de Roma, atualizando para a gente também toda essa movimentação. E a gente observa também, descrevendo para quem está nos acompanhando pelo rádio, bandeiras de todas as nacionalidades, não é, Rafa? Muita emoção também dos peregrinos que aguardam esse anúncio oficial. Exatamente, Edu. A gente sente, como o Padre Rafael falou, essa alegria dos peregrinos, que são os peregrinos de esperança que estão em Roma e puderam acompanhar esse momento histórico para a Igreja de todo o Brasil. E como você disse, nós seguimos acompanhando aqui as imagens diretamente da Praça São Pedro, diversas bandeiras, bandeiras do Brasil, da Argentina, da Espanha, também do México, exatamente, os italianos, né, diversas nacionalidades ali, acompanhando com grande expectativa, assim como nós, assim como o mundo inteiro, esse Habemus Papa, para sabermos quem será então esse novo Papa da Igreja Católica do Brasil. Conclave que a gente vê as bandeiras, fala que foi o conclave mais globalizado, né? Com o maior número de jornalistas de países, também. Não, de países, né? De cardeais de países diferentes participando, né? Isso aí mostra a presença da Igreja Católica no mundo inteiro, Dô. Temos reportagem na linha, Mário de Paula está ao vivo conosco. Mário, quem está com você agora repercutindo também este momento histórico para a Igreja, agora 2:08 pelo horário de Brasília. É, do 2:08, confirmando, estou com o padre Paulo Roberto, o padre Paulinho, ele que é o coordenador de pastoral da nossa arquidiocese de Aparecida, também foi pego de surpresa com a fumaça branca, ele que também é vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Benedito. Padre, boa tarde, nós conversávamos aqui a respeito do que Dom Orlando falou pra gente um pouco mais cedo no nosso ao vivo, nesse especial Plantão Conclave que a gente faz em cadeia Rádio Aparecida e Rádio Pop, da obediência que devemos ter ao nosso novo pastor. Né, não importa o nome que ele escolha, não importa de onde ele venha, mas é grande alegria para nós esse Habemus Papa tão aguardado. Sim, boa tarde, né, a todos que nos acompanham pela Rádio Pop, pela Rádio Aparecida. De fato, Mário, ter esta grande alegria de receber a notícia de um novo Papa é ter a presença de Pedro, que vai dirigir a Igreja de Cristo. Né? E para nós, de fato, o que nos importa é que o novo Papa se apareça logo, para que nós já possamos o amar. Acima de tudo, como católicos, como filhos, somos chamados a ter um coração ligado ao coração do nosso pastor, a trabalharmos a unidade, a obediência, independente de que país seja ou de lugar o Papa seja. O importante é aquele nosso pastor, ele irá nos dirigir, e é essa alegria que deve mover o nosso coração, sempre pautados pela obediência à condução da Igreja, que ele também certamente fará como o próprio Espírito, que assim fez nesse conclave, guiado pelo Espírito Santo, na companhia sempre dele e da Virgem Maria. O que esperar, padre, desse próximo pontificado? Nos alegra saber que foi bem rápido, né? Como já era de se esperar, não é? O que podemos esperar desse novo tempo da nossa Igreja? São tempos de desafios, são tempos de respostas, né? Como o próprio Cardeal Ré disse na homilia, da eleição, é um tempo e se espera um Papa que desperte a consciência de toda a humanidade, né? Mas é um tempo também em que o Papa se tornará para a humanidade, para o povo católico, a presença do próprio Cristo como um sinal de esperança. Então esperamos um Papa que fale sobre pastoral, que se preocupe, assim como Francisco, com as realidades da Amazônia, da criação, também dos pobres, dos esquecidos e daqueles que no qual Francisco já iniciou um diálogo de pertença, de acolhimento. Esperamos um Papa que possa acolher os seus filhos e acolher também as realidades da humanidade, que requerem do Papa, da Igreja Católica, uma grande resposta. Agora, padre, a partir de hoje, já aparecendo na sacada, a gente já sabendo o nome que o novo Papa vai utilizar, como fiéis, já estamos rezando por ele, mas nas nossas celebrações, nas orações eucarísticas, automaticamente já podemos inseri-lo quando lembramos da Santa Igreja, né? Sim, nós conversávamos, né, hoje de manhã, na oração diante de Jesus na Eucaristia, tínhamos que pular, então, pelo Santo Padre, porque ainda não tínhamos, né? Mas agora, com a eleição do novo Papa, nosso coração se enche de alegria, a paternidade dele, e já começamos a rezar por ele em todas as orações e preces litúrgicas da nossa Igreja. Padre Paulinho, vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Benedito, aqui da cidade de Aparecida, a Igreja de São Benedito é uma igreja jubilar, neste tempo de graça da nossa igreja, lá no jubilar, peregrino de esperança, ele que também é coordenador de pastoral da nossa arquidiocese de Aparecida. Edu. Muito obrigado, Mara. Agradeço também ao Padre Paulinho, peregrinos de esperança. A gente tem também, direto de Roma, quem volta conosco é o Padre Inácio Medeiros, missionário redentorista. A gente vai aqui de Aparecida direto para Roma novamente. Padre Inácio participando com a gente, trazendo também suas impressões sobre esse momento histórico. Como a internet travou por aqui, está muito instável, a ligação telefônica e por vídeo. Momento do Abemos Papa, vamos ouvir. Da janela. Apresenta-se o cardeal protodiácono Dominique Mamberti. Aguardemos. Anúncio neste momento, vamos ouvir. Anúncio vobis gaudium magnum. Eu vos anuncio uma grande alegria. Habemus papam. Temos um papa. Eminentissimum. O eminentíssimo e reverendíssimo Senhor. Senhor Roberto Francisco, cardeal prevost, americano, cardeal que toma para si o nome Leão 14. Papa Leão 14, cardeal Robert Francis Prevost, será o novo Papa. Cardeal Robert Francis Prevost é o novo cardeal, cardinal Prevost. Ele agora vai trazer para si o nome de Leão 14, o novo Papa que agora assume o desafio de conduzir os trabalhos da Igreja Católica no mundo. Cardeal Robert Francis Prevost Martinez é um frei estadunidense, bispo emérito de Chiclayo, no Peru, e cardeal da Cúria Romana da Igreja Católica. Novo Papa é dos Estados Unidos. E a gente acompanha neste momento o anúncio oficial Habemus Papam, com o novo Papa, cardeal Robert Francis Prevost Martinez. Continuamos acompanhando também a tradução direto da Rádio Vaticano, Vatican News, com Raimundo Lima. Passou a infância e adolescência com a família e estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villa University na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em matemática e estudou filosofia. Em 1º de setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em São Luís, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago, e fez sua primeira profissão em 2 de setembro de 1978. Em 29 de agosto de 1981, emitiu seus votos solenes. Estudou na Catholic Theological Union, em Chicago, graduando-se em teologia. Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar direito canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, Angelicum. Na URB, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica, por Dom Jean Jadot. pró-presidente do Pontifício Conselho para os Não Cristãos, hoje dicastério para o diálogo interreligioso. Prevost obteve a licenciatura em 1984 e, no ano seguinte, enquanto preparava sua tese de doutorado, foi enviado para a missão agostiniana em Chulucanas, Piura, no Peru, de 1985 a 1986. Em 1987, defendeu sua tese de doutorado sobre o papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho e foi nomeado diretor de vocações e diretor de missões da província agostiniana Mãe do Bom Conselho em Olímpia, Illinois, nos Estados Unidos. No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Durante 11 anos, ocupou os cargos de prior da comunidade de 1988 a 1992, diretor de formação de 1988 a 1998 e formador dos professores de 1992 a 1998. E na Arquidiocese de Trujillo foi vigário judicial de 1989 a 1998 e professor de Direito Canônico, Patrística e Moral no Seminário Maior São Carlos e São Marcelo. Ao mesmo tempo, também lhe foi confiado o cuidado pastoral de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que mais tarde foi erigida como paróquia com o título de Santa Rita, 1988-1989, na periferia pobre da cidade, e foi administrador paroquial de Nossa Senhora de Montserrat, de 1992 a 1999. Em 1999, foi eleito prior provincial da província agostiniana Mãe do Bom Conselho de Chicago e, 2 anos e meio depois, no capítulo geral ordinário da Ordem de Santo Agostinho, seus co-irmãos o escolheram como prior geral, confirmando em 2007 para um segundo mandato. Raimundo Lima, direto da Rádio Vaticano, Vatican News, trazendo para a gente o perfil do novo Papa. Temos um Papa cardeal, Robert Francis Prevost, que adotará o nome de Pio, um nome que tem muito significado para a Igreja, o novo Papa que vai adotar o nome de Pio. Um momento histórico para você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio, pelas emissoras parceiras também. Novo Papa eleito no conclave, momento muito histórico que a gente acompanha direto da Rádio Vaticano, Vatican News, cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos. Papa Leão XIV será o nome escolhido por ele, e a gente observa na sacada, no baldaquino, na frente da Basílica de São Pedro, os cardeais posicionados também, eles que estavam em completo isolamento e agora também se colocam à frente do povo após esse momento da escolha, após o anúncio feito também pelo cardeal protodiácono. E também bandeiras norte-americanas, bandeiras dos Estados Unidos, dentre a multidão reunida na Praça de São Pedro, os norte-americanos também presentes, comemorando a eleição de um Papa norte-americano, cardeal Robert Francis Prevost Leão XIV. Nome que, mais uma vez, né, assim como foi também no conclave que elegeu o Papa Francisco, mais uma vez um nome que surpreende, talvez não tivesse sido aí um nome que figurava entre os principais cardeais que todos esperavam que fosse eleito Papa, mas que surpreende mais uma vez, escolhe então o nome de Leão XIV, né? Um nome também que representa muito para a Igreja, e o Papa, o primeiro Papa norte-americano, né? Do primeiro Papa norte-americano, e que, de acordo com o que se tem até agora de sua biografia enquanto religioso, é um Papa que também tem uma visão e um conhecimento muito grande das igrejas na América Latina como um todo, né? Missionário no Peru, trouxe para ele essa experiência de igreja na América Latina, o que torna aí também um Papa até mais próximo da gente do que a gente esperava que fosse, né? Já que depois do Papa Francisco, nenhum Papa da América do Sul, né? Mas da América aqui, também com essa vivência também como administrador apostólico. Já podemos acolhê-lo como um Papa latino-americano por sua experiência aqui na região latino-americana, na região da América do Sul. Com certeza. A gente segue agora com a expectativa também, observando a janela com a cortina vermelha, na expectativa do anúncio do novo Papa, Papa Leão XIV, cardeal Robert Francis Prevost. Se a gente traz também um pouquinho do perfil dele, a gente pôde acompanhar ao vivo com o Raimundo Lima, mas repercute também aqui com você. de acordo com a pesquisa feita pela equipe da FAAP, com o projeto Conclave 2025, o cardeal ingressou na Ordem de Santo Agostinho em 1977, professou votos solenes em 1981, foi ordenado sacerdote em 1982. Após obter doutorado em Direito Canônico em Roma, ele também serviu como formador, professor e líder pastoral do Peru por mais de uma década, atuou como missionário. Em janeiro de 2023, foi designado prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. Elevado ao cardinalato em setembro de 2023, portanto, cardeal até recente, se podemos dizer assim, menos de 2 anos como cardeal e agora já eleito papa, ele foi promovido a cardeal bispo de Albano em fevereiro de 2024. Como um dos 7 membros do dicastério e da Comissão para a Governança do Vaticano, ele era um dos cardeais de confiança do Papa Francisco, principalmente pelas suas capacidades administrativas. O cardeal Prevost é pastoral e missionário, prioriza o serviço às comunidades, especialmente às periferias e aos pobres, como mostrou durante seu longo ministério no Peru. Ele apoia a visão do Papa Francisco de uma igreja mais aberta, pastoral, voltada aos pobres, menos rígida nas questões disciplinares. Ele acredita no diálogo com a sociedade contemporânea e na importância de uma igreja acolhedora. Leão 14. E também um nome muito forte, né, Rafael? Leão 14. Sim. E o perfil, né, do novo Papa, né, Leão 14, já podemos chamá-lo assim, é justamente um perfil que vai ao encontro das principais discussões que nós acompanhamos aí ao longo das congregações gerais, principalmente das últimas intervenções em que nós tivemos, né? Uma igreja em saída, uma igreja com uma sinodalidade, a preocupação com a sinodalidade, a preocupação com a paz, porque até então, né, o cardeal Prevost, ele é um religioso preocupado também com as questões de imigração, viu, Du? Parece que agora vai sair aí. Então, ele está na preparação, na expectativa e apareceu na janela. Vamos ouvir direto da Rádio Vaticano a saudação do novo Papa Leão XIV já se apresentando ao mundo. Para a multidão na Praça São Pedro, de fiéis e peregrinos, com um belo sorriso, retribui o entusiasmo dos presentes neste momento, execução das notas do hino pontifício. E quem sabe lá 69 anos. Por que escolheu esse Prevost nome? Papa Leão XIV, cardeal Prevost, na expectativa para a sua primeira palavra ao mundo, saudando os peregrinos, saudando os fiéis que estão na Praça de São Pedro, aguardando por esta primeira palavra. Um Papa de 69 anos, menos de 70 anos, um Papa que terá um longo pontificado pela frente e um desafio muito grande. Seguimos na expectativa de ouvir a primeira palavra do cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica no mundo, com esse momento de apresentação, este momento de muita fé, de muita alegria também. Amor, não? Ele aparece e se focaliza-se de novo, o novo pastor, na sua capacidade de emoção. Não, parece até que não está a conter. Não consegue conter a tanta emoção do momento. Verdade. Olha como está a ver as pessoas sem conseguir nem sequer falar. Não. A responsabilidade neste momento, a responsabilidade de carregar sobre si essa liderança, de dar sequência ao legado de 2025 anos da Igreja Católica, da Igreja de Cristo, trazer consigo o legado de Pedro, o legado de tantos papas da história, na história recente, Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, cada um com o seu perfil, e agora Leão XIV, trazendo este novo desafio, este novo olhar à frente da Igreja Católica, um desafio muito grande, momento histórico, exatamente às 2 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Ele ainda segue observando os fiéis na Praça de São Pedro, contendo a sua emoção, com muita emoção, preparando o seu primeiro discurso e a bênção Urbi et Orbi para a cidade do Vaticano, para Roma e para o mundo. Essa bênção que é concedida

Neste sentido, podemos todos caminhar juntos rumo a essa pátria, a qual Deus nos preparou. A Igreja de Roma, uma saudação especial. Devemos buscar juntos como ser igreja missionária, uma igreja que constrói pontes, diálogo, sempre aberta a receber, como esta praça de braços abertos, a todos, todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo, de amor. E se me permitis também uma saudação, uma palavra em espanhol a todos aqueles, de modo particular, a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru. Onde um povo fiel acompanhou o seu bispo, compartilhou a sua fé e deu tanto a mim para seguir sendo igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vós, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, que busca sempre a paz, que busca sempre a caridade, busca sempre estar próxima, especialmente daqueles que sofrem. Hoje, o dia da súplica de Nossa Senhora, a súplica de Nossa Senhora de Pompeia, Nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar próximo, ajudar-nos com a sua intercessão e seu amor. Agora gostaria de rezar junto convosco, rezemos juntos por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo. Peçamos essa graça especial a Maria, Nossa Mãe. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Assim acabamos de ouvir o Papa Leão XIV. Leão XIV falando o seu primeiro discurso, o seu primeiro momento junto aos fiéis. Novo Papa Leão XIV, Papa que é norte-americano, tem 69 anos, traz a sua vivência nos Estados Unidos e também na América do Sul, no Peru, uma vivência missionária e um discurso muito forte pela paz. Primeira palavra que ele disse, a paz esteja convosco, e reforçou a necessidade da paz. A gente segue aqui acompanhando, trazendo para você toda a repercussão deste momento, um discurso muito bonito de que o mal não prevalecerá, também aguardando neste momento a bênção do Papa Leão XIV, bênção Urbi et Orbi. Papa que também rezou uma Ave Maria, expressou também a sua devoção, seu amor à Virgem Maria, e está visivelmente emocionado. Por alguns momentos ele ficou com a voz embargada, a gente pôde acompanhar pela tradução também, ele com a voz um pouco mais embargada, e vamos acompanhar a bênção também traduzida pela equipe da Rádio Vaticano. Os santos apóstolos Pedro e Paulo, cuja autoridade conferimos, interceda por nós, todos. Amém. Precibus et meritis Beate Mariae Semper Virginis. Amém. Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, et Omnium Sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Jesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotent, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Papa Leão XIV concedendo a sua bênção ao mundo, bênção Urbi et Orbi, momento de muita emoção que a gente também acompanha ao vivo aqui na transmissão especial do Plantão Conclave. Acabamos de receber a bênção Urbi et Orbi, bênção do Papa Leão XIV, Papa que iniciou o seu discurso pedindo a paz. Isso é muito significativo, ele sendo dos Estados Unidos, um país que muitas vezes é marcado por conflitos, né? Então, inicia pedindo a paz, é um sinal muito forte para o mundo todo. E trazendo também toda essa repercussão. Um momento muito especial. Rafael Rodrigues, o que você destaca também desse discurso? Primeira fala do Papa Leão XIV ao mundo. Olha, uma fala que realmente nos aquece o coração, até mesmo porque ele, diante de toda a sua experiência missionária no Peru, ele traz aí também essa questão da Igreja de Missão. Só que, além disso, ele fala bastante daquilo que nós falávamos agora há pouco, de se construir pontes, né? Ele vai ser o Papa que literalmente pretende dar aí continuidade à construção dessas pontes para unificar o mundo. E é interessante nós vermos aí, porque a gente não pode deixar de falar também, porque não deixa de ser uma figura política e uma força política mundial muito grande, uma interferência muito grande, é um Papa que também citou vivermos como um só povo. Isso nos atribui também, não sei se a Rafaela vai concordar comigo, sermos um só povo sem distinção de raças, de nacionalidades. Talvez seja um Papa norte-americano e que vá também acolher bastante a questão imigratória no mundo, né, Rafa? Missão também, né, Rafa? Com certeza, exatamente. Nós vimos também o agradecimento, né, agora de Papa Leão XIV ao Papa Francisco por tudo o que ele fez e é com certeza nessa expectativa da continuidade, como você colocou, ele falou de construir pontes, do diálogo, do encontro, para sermos um povo, um só povo em paz, citando a paz muito forte, não é mesmo, Edu? Com certeza, e quem também conversa conosco, participa desta cobertura especial, é o teólogo Bruno Tamancoldi, também acompanhou com a gente este discurso, a bênção do Papa Leão XIV, momento de muita emoção, não é, Bruno, essa primeira saudação do Papa ao mundo, o que você destaca deste momento? Obrigado por conversar conosco ao vivo aqui nesta cobertura especial. Ah, para mim é uma alegria muito grande, Edu, poder participar com vocês nesse momento histórico. Confesso que eu estou muito emocionado. Temos um Papa agustiniano, isso é muito significativo. Uma pessoa muito, muito antenada, principalmente com as questões da sinodalidade, né? Então, uma alegria muito grande, todo mundo que está aí nos ouvindo na Rádio Aparecida, uma alegria, né? Roberto Prevost, né? Americano, mas que trabalhou a vida inteira quase, né, como cardeal, como bispo também, no Peru. E assim, é uma tacada, olhando para a geopolítica, né, de mestre, né, porque está trazendo uma pessoa que é americana e que entende os problemas dos Estados Unidos, os problemas de imigração, né. Eu até brinquei aqui com um colega meu, vai ser uma pessoa que vai dar um contraponto à política norte-americana, principalmente ao presidente atual dos Estados Unidos, que tem uma crítica muito forte as questões migratórias. Então a igreja, mais uma vez, escolhendo um pastor, olhando os problemas da sociedade, tentando, de certa maneira, olhar o problema social e colocar um pastor que possa ser um pastor segundo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante, meus amigos, porque nós tivemos isso com o Papa João Paulo II, que era um papa polonês, né, o problema todo do comunismo no leste europeu. Nós tivemos isso com o Papa Bento XVI, o problema todo da conferência dos bispos da Alemanha, né? O Papa Francisco até fez uma brincadeira uma vez com o presidente da conferência alemã e falou, é católico, né? Então bota lá o Bento XVI, um alemão, e agora bota o norte-americano para falar que a igreja está de olho nos fiéis americanos e também, ele é um pouco latino, porque também trabalhou no Peru, então acredito que tem um objetivo, além de tocar a barca de Pedro, de avançar nas pautas de sinodalidade, unir a América em torno da cruz de Cristo. Isso é sensacional. Nós podemos ouvir também, direto do Vaticano, o badalar dos sinos da Basílica de São Pedro. Temos um momento muito especial também, que o Bruno também acompanha conosco com a Rádio Vaticano, Vatican News, e você, ouvinte, internauta, também segue acompanhando aqui ao vivo com a gente. Anunciando ao mundo, temos um novo Papa, não é, Bruno? Um momento de grande emoção para a gente também. E como você bem destacava, o Papa norte-americano, que vai lidar com todas essas questões da igreja e também de fora dela, questões migratórias, questões também do olhar aos norte-americanos. E eu queria te ouvir também sobre o apelo que o novo Papa Leão XIV fez pela paz. Ele, sendo norte-americano, de um país que historicamente está ligado a conflitos, ele iniciar reforçando o pedido pela paz, isso também tem um significado muito forte, dizer que o mal não vai prevalecer, que não devemos ter medo, isso também é muito significativo. Como você olha também essa análise teológica a respeito deste tema ligado do discurso? Edu, fantástico, né? Eu acho que não poderíamos esperar nada diferente de alguém que foi escolhido pelo Espírito Santo, né? Nós somos católicos e essa é a nossa certeza. Partilhando com você, Edu, ontem eu estava na Universidade Católica de Petrópolis, no curso de licenciatura em História, e nós temos a cadeira História e Cultura Cristã. E ontem, dentro do cronograma, nós iríamos entrar um pouco em Revolução Protestante, né? Dentro do cronograma ali, as questões históricas da Revolução Protestante. E os alunos falaram assim para mim: professor, o senhor não quer explicar para a gente rapidamente o que é o conclave, né? E eu, como professor de história que sou há 20 anos, falei 2 horas, né? mostrando um pouco, né? E aí peguei a questão da autoridade bíblica, desde o patriarca Abraão até a passagem da autoridade em Marcos 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Não prevalecerá bunde. Pedir a paz um americano é muito significativo, porque nós sabemos que é uma nação, não o seu povo em si, mas os processos de governança, que é um povo extremamente beligerante, onde a guerra está ante os seus olhos. E a gente tem um Papa americano que justamente pede a paz, é como que é um ponto de contradição. E aí eu recordo muito, né, do saudoso São João Paulo II, que foi no leste europeu e pediu a paz, né, escreveu a primeira carta dele, é uma carta social. E aí é muito interessante também, Edu e ouvinte da nossa querida Rádio Aparecida, o nome que ele coloca para si mesmo, né, Leão XIV. Isso é muito significativo. Lembro que em 1891, o Papa Leão XIII escreveu uma carta fantástica que todo cristão católico tem a obrigação de conhecer, que é a Rerum Novarum, que é justamente, ele vai criticar o liberalismo econômico, vai criticar o comunismo socialista e vai colocar as linhas de delimitação da igreja na política e na vida social. E isso a igreja vai caminhando, e a gente teve talvez a nossa última carta social escrita pelo Papa Francisco, né? A gente tem a Laudato Si, principalmente, que a gente pode colocar dentro dessa alcunha social. Então, o nome dele aponta uma linha de pontificado, de alguém que vai se preocupar com as questões de trabalho, com as questões migratórias, com a sinodalidade, coisas que o Leão XIII, lá no iníciozinho, na transição do século XX, no final do século XIX, na Rerum Novarum de 1891, já escrevia uma carta avançadíssima. Ele vai condenar o capitalismo, ele vai condenar o socialismo, vai criar ali a doutrina social da Igreja, onde a Igreja Católica vai olhar para as questões sociais, vai olhar para as questões do trabalho à luz do Cristo. A Igreja não quer uma revolução armada, a Igreja não quer um capitalismo que esmague o pobre, a Igreja quer uma revolução antropológica. E quando o Papa escolhe o nome Leão XIV, eu, mais uma vez, Edu, me emocionei, porque foi muito inesperado, né? Ontem eu falava para os alunos, né? Temos 125 cardeais que podem ser eleitos. Qualquer um que for eleito será alguém que tem no mínimo 40 anos de experiência na Igreja. E será alguém que dará conta dessa grande empreitada, né? Mas eu não esperava um Papa americano. Foi justamente uma tacada de mestre da Igreja e, com certeza, com auspícios do Santo Espírito de Deus. Bruno Tamancoldi, teólogo, conversando conosco ao vivo aqui na Rádio Aparecida, Rádio Pop, Rede Aparecida de Rádio, nesta cobertura especial do Plantão Conclave. Bruno, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aos nossos microfones. Eu que agradeço, Edu, estou sempre à disposição da Rádio Aparecida, né, os ouvintes da rádio, um forte abraço e rezemos sempre pelo Papa. O Papa é aquele que é o sucessor de São Pedro, escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a chave para ligar e para desligar. Não esqueçamos que o Papa não é uma invenção humana, é uma invenção, que é uma ideia que saiu da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, é um mandato de Cristo. Rezemos pelo Papa, um forte abraço e estou à disposição. Muito obrigado, Bruno Tamancoldi, teólogo, conversando com a gente ao vivo aqui no Plantão Conclave, edição especial de jornalismo, trazendo também toda essa repercussão. E a gente tem a saída também da Basílica de São Pedro, neste momento acontecendo a passagem com a Guarda Suíça. Vamos acompanhar um pouco do som ambiente dessa passagem da Guarda também. Peregrinos de todo o mundo acompanharam o momento da bênção Urbi et Orbi com o Papa Leão XIV, também acompanharam a bênção, além da bênção, o discurso, como a gente disse, com palavras muito fortes pela paz, palavras muito fortes pelo agradecimento ao Papa Francisco, pela missionariedade também. E a gente segue aqui nesta cobertura especial, Rafael Rodrigues e Rafaela Oliveira comigo aqui nos estúdios. Exatamente, Edu, destacando aí justamente esse discurso aí do Papa a respeito, mostrando, né, na verdade, o que esperar, né, desse pontificado, que, diga-se de passagem, não sei se vocês vão concordar comigo, que com 69 anos, né, e parecendo até ter menos, né, a gente tem um rosto bem jovem aí do Papa, nós vamos ter um pontificado bem longo, né, um pontificado bem longo e que deve ser pautado, então, e a gente assim espera, pautado nessa construção de pontes, né, e também ele falou bastante em coragem, termos bastante coragem para sermos homens e mulheres em busca da missão, né, Rafa? Exatamente, um Papa missionário, é uma grande alegria ter Papa que busca a construção de pontes, que busca o diálogo do encontro, como ele mesmo citou, querendo que a luz de Cristo, né, seja aquela que caminha à frente de todos os povos, para que juntos possamos ser um só povo, é o que disse o Papa então, neste primeiro discurso. E como temos falado nesta cobertura especial, fundamental também rezar pelo Papa. E os peregrinos que estão no Santuário Nacional se preparam para rezar a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Daqui 9 minutos, para ser mais exato, rezando a consagração, entregando também aos pés da Mãe Aparecida o pontificado do Papa Leão XIV, colocando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. A gente volta para o santuário com a Ana Maria Reis, trazendo também a palavra, a emoção dos devotos, né, Ana? É, Edu, imagina a emoção e o privilégio, né, de acompanhar o anúncio, né, do Papa Leão XIV aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Tem uma família que veio do Paraná e acompanhou aqui de pertinho. Tá feliz, vocês estão empolgados com o nosso novo pontífice, né? Gostaria de falar, né, agora a oração, né, o pedido para que ele faça um bom trabalho na igreja e no mundo também. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Lúcia, eu sou de Imbaú, Paraná. Estou emocionadíssima de receber a notícia do nosso Papa aqui no santuário. É um privilégio receber essa notícia aqui, foi muito gratificante. Quando o senhor soube, você também, qual é o nome do senhor? Hélio Cristóvão. O que o senhor deseja para o novo Papa, né? Um pedido de oração também. O que o senhor espera? Espero que ele dê paz nesse mundo nosso aqui. Aí, em Aparecida, o senhor vai rezar aos pés de Nossa Senhora pedindo um pontificado fecundo também. Amém. E a senhora, qual é o nome da senhora? Bem-vinda. Bem-vinda, me conta, né? O que a senhora vai pedir agora? Vai fazer uma oração pelo novo Papa? Não, fazer muita oração para ele proteger todos nós, meu esposo. Estamos aqui na Aparecida, Celina. Para encerrar, quem está junto com a família também é o? Devolvido. Como é que o senhor recebeu essa notícia aqui em Aparecida? Como é que foi o senhor? Foi muito emocionante. Vim lá do Paraná, recebi a notícia aqui na Aparecida. Recebeu o que era? Já. E agora vai seguir para a oração. Se Deus quiser, né? Que o Papa ore por nós, né? Faça um bom trabalho. Já deu a sua primeira bênção. Obrigada, gente. Bom passeio para vocês. Boa oração também. Boa viagem. É o que todos nós, devotos de Nossa Senhora Aparecida, esperamos. Edu, Rafael, Rafaela, todo mundo que está acompanhando essa edição especial. Que seja um pontificado, assim como foram todos os outros, fecundo e em prol da nossa igreja e da paz no mundo também. Com certeza, pela paz no mundo, esse é o nosso pedido também, para que o Papa Leão XIV, com essa força, com essa jovialidade que ele demonstra também, um papado que seja muito frutífero, próspero, que dê continuidade a esse legado bonito da Igreja Católica. Daqui a pouquinho tem a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Eu quero agradecer a você que está conosco pelas emissoras parceiras de todo o Brasil, em sintonia, em rede aqui com a gente, em especial a Rádio Caiari Rondônia, Rádio Rural de Santarém, no Pará, Rádio América em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rádio Bom Jesus em Cuiabá, Mato Grosso e todas as emissoras parceiras da Rede Aparecida de Rádio e associadas a Signis Brasil. Às 15h nós teremos a consagração, então desde já convido você a rezar junto também pelo novo Papa. Temos aqui a participação da Maria Aguiar, também a Maria Avelino, o Cláudio também participando conosco, a Silvana de Moura Reis, também o Alê Ribeiro, Maria Verônica, Janabela. Temos a Marta Margarete, que também está interagindo aqui com a gente. Novo Papa Leão XIV, trazendo também a movimentação dos nossos ouvintes e internautas que acompanham pela Rádio Aparecida, pela Rádio Pop, pelas nossas emissoras parceiras e plataformas digitais. Um recadinho para você, às 15h nós teremos a consagração e na sequência a gente volta com outras informações. Até às 18h nós estaremos juntos aqui no Plantão Conclave, edição especial de jornalismo para você. Quero saudar também os internautas que estão com a gente pelo Facebook, a dona Rogéria Aparecida, a Leandra Souza, Silene Galhardo, Guilherme Santos, Denilson Augusto, Jean Carlo, Cristiane Soares, Dinei Rosário, Demetrios Marcelino, Cleonice Teixeira, Maria Oliveira, João Monteiro, o Brasil em sintonia com a Rede Aparecida de Rádio, rezando pelo Papa e trazendo todas as informações também, novo Papa Leão XIV. Rafael. Pois é, Edu, e a gente fica também na expectativa daqui a pouco de que nós vamos continuar aí a nossa programação até às 18h. Você é o nosso convidado, é convidada a compartilhar conosco esse momento único para a igreja no mundo, para você que é ouvinte da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, e que também está ansioso aí por conhecer um pouco mais do Papa Bento XIV, Papa Leão XIV, falando aqui Até acostumar, né, Edu? Vamos acostumar ainda. Vamos chamar um pouquinho de Bento, um pouquinho de Francisco. Agora, mas Leão 14 Leão é o novo 14, Papa. Né? Agora, chama muito a atenção mesmo, o que chama muito a atenção mesmo é essa força, né, do nome Leão 14, justamente trazendo a tônica das questões migratórias, que o professor falou. Então, a gente também, ao longo da programação, logo depois da consagração, nós vamos falar um pouco também a respeito da escolha deste nome Leão, né, 14, por conta justamente do que significa, porque normalmente o Papa eleito, ele escolhe o nome de acordo com aquilo que ele tem de vivência, mas também com aquilo que ele acredita, né, porque alguns papas olham para trás, veem um papa anterior a eles e falam, não, esse daqui deixou um legado que eu quero seguir, então aí eu vou escolher este nome, por isso vem Paulo III, Pio XII e agora Leão XIV, ou seja, tem uma simbologia, um significado muito grande à escolha do nome Leão XIV, e o professor ele frisou bem essa crítica também aos sistemas financeiros, sejam ele capitalista ou socialista, mas em buscar realmente uma igreja em saída, em busca daqueles que mais precisam dentro do nosso mundo, né, Edu? Falando direto ao coração do mundo, o Papa Leão XIV foi muito certeiro ao falar sobre a paz, que essa saudação de paz chegue ao coração de cada uma das pessoas. E é com essa saudação de paz que a gente faz uma breve pausa aqui no nosso Plantão Conclave. Para você que está conosco pela Rádio Pop, o nosso muito obrigado, você vai continuar com a programação normal. E pela Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, emissoras associadas a Signis Brasil. E também pelas nossas plataformas, nós vamos voltar logo após a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Rezemos juntos, abemos Papa. Papa Leão XIV é o nosso novo pontífice. Continue ligado na programação. Aparecida de Rádio, Plantão do Conclave. ZYW774, frequência modulada em 104,3 MHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida, geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Na Rádio Aparecida, você confere as melhores músicas da nossa programação, as notícias do momento, as dicas sobre culinária, saúde, mundo digital e outros assuntos do seu dia a dia. Playlist 104, de segunda a sexta, às 10 da manhã e às 3h15 da tarde. E aos sábados, às 10 da manhã. A seguir na Rede Aparecida de Rádio, consagração a Nossa Senhora Aparecida. Oferecimento. Auricedina, dor de ouvido tem remédio. Família dos Devotos, amor que constrói. Ligue 0300 210 1210. Agora, o Brasil se liga na Rede Aparecida de Rádio para a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ao vivo, direto do Santuário Nacional de Aparecida, na capital da fé. Vem, minha mãe, consagra o meu coração, abençoe todos nós, aumenta nossa devoção. Ligado no rádio eu rezo, junto à consagração. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Queridos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora, bastante gente hoje aqui em Aparecida, E agora, neste momento, às 3 horas da tarde, nós nos reunimos aqui na capela hoje do Santíssimo, porque é quinta-feira, já recebemos a bênção de Jesus sacramentado. E agora nós nos unimos com muita gente, diversas cidades do nosso Brasil, sintonizados conosco, a Rede Aparecida de Comunicação, mais de 60 rádios espalhados pelo Brasil, que se une conosco neste momento, fazendo também a sua consagração à Nossa Senhora. É um momento bonito da fé do nosso povo, que nesta tarde, todas as tardes, às 15 horas, 3 horas da tarde, para um pouquinho do seu trabalho, para a gente dedicar um tempinho para Deus. Então sejam todos, nós gostaríamos de acolher você que está aqui no santuário e você também na sua casa, através do rádio, rezando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Aleluia. Porque quem mereceste trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Você que está aqui pode ficar agora sentados. Nós temos hoje um motivo de alegria, porque estamos de festa. A nossa igreja acabou de eleger, de escolher o nosso novo Papa. Tivemos aí o Papa Francisco, que por 12 anos esteve à frente da nossa igreja. Deixou tanta marca importante para nós. É um Papa que não vai acabar, mas vai estar muito presente na nossa vida, por todos os ensinamentos bonitos que ele deixou para nós. Sobretudo, um homem preocupado com a paz. No mundo violento que nós vivemos, o Papa Francisco sempre batalhou pela paz, pedindo, intercedendo, falando com as autoridades que a guerra é um absurdo, é uma estupidez, e que ela deixa pior de quando termina. Ela não resolve nada, só atrapalha. E os homens ainda continuam fazendo guerra. E o Papa Francisco, sempre o homem da paz. O homem também que foi um profeta da natureza, da ecologia, chamando a atenção do mundo inteiro para que possamos cuidar da mãe natureza. E assim também, querendo uma igreja sinodal, todos participando, chamando todos a participar, sobretudo dando espaço maior para as mulheres na igreja. O Papa da Misericórdia, o Papa da Tolerância, o Papa do Acolhimento, o Papa que acolhia, que abraçava, que beijava todas as crianças. E abraçando, beijando as crianças, ele estava abraçando a família para mostrar o valor da criança. E ele sempre lutou por isso, o valor da criança e o valor da pessoa idosa. O respeito, o amor, o carinho numa sociedade do descartável, muitas vezes querendo também descartar os idosos. E o Papa Francisco pedindo para você que é idoso, que é idosa, olha que missão bonita que você tem. A sua experiência de vida, fale com seus filhos, com seus netos. Tenha sempre uma palavrinha boa para todos eles. E assim, gente, tantos ensinamentos bonitos que o Papa Francisco deixou para nós. mas Deus o chamou para junto de si. E ele nos deixou, cumpriu a sua missão. Grande devoto de Nossa Senhora, pediu para ser enterrado não na Basílica de São Pedro, onde estão enterrados a maioria dos papas, mas pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, onde ele ia sempre diante do quadro de Nossa Senhora rezar, pedir, agradecer. Está lá, foi enterrado na Basílica, fora lá do Vaticano. Homem simples, humilde, pobre. Exemplo bonito que ele deixou. Não pode, nós não podemos esquecer dele, não. E depois os cardeais reunidos, fumaça preta, fumaça branca, aquela expectativa, e hoje saiu. Fumaça branca, e foi então eleito. Dentre os cardeais, um dominicano. E ele colocou o nome, escolheu para ele o nome de Leão 14, que nós já tivemos Leão 13. E agora então ele escolheu esse nome para ele. Cada papa pode escolher o nome que ele quiser. Então, o nosso Papa agora, eleito hoje, que se apresentou lá na Praça de São Pedro, a praça lotada de gente, esperando a expectativa para conhecer quem é o nosso novo Papa. E apareceu, 69 anos, dando então a sua bênção para toda a igreja e para o mundo. Que coisa bonita a gente perceber as televisões do mundo inteiro, aqui do Brasil, todo mundo sintonizado lá em Roma. Olha a importância da nossa religião, olha a importância da nossa fé, olha a importância do nosso Papa. Aquele que é o representante de Cristo aqui nessa terra. E agora hoje então apresentado para todos nós. E agora então nas celebrações das missas, nós já podemos rezar pela nossa igreja, pelo nosso Papa Leão, pelo nosso bispo, pelos sacerdotes, pelos diáconos e por todo o povo cristão. Temos um Papa, a nossa igreja, o bispo de Roma, sucessor de Pedro, aquele que certamente hoje ele teve coragem de responder para Jesus o que Jesus perguntou a Pedro no Evangelho de domingo passado. Pedro, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. Três vezes Jesus perguntou. E certamente hoje perguntou também para o nosso Papa Leão: você me ama? E certamente ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus certamente pediu para ele: apascente as minhas ovelhas, cuide da nossa igreja, ame essa igreja que nós temos. Nós precisamos amar a nossa igreja. Então, gente, hoje dia de festa, dia de alegria, mas é um dia de oração. E que nós possamos daqui para frente rezar pelo nosso Papa Leão, para que ele, guiado pelo Espírito Santo, possa ser esse pastor que nós tanto precisamos e queremos. E que Nossa Senhora, que acompanhou o Papa Francisco, que ela possa também acompanhar o nosso Papa Leão. E para que ele seja um bom filho de Nossa Senhora, nos mostrando cada vez mais o caminho de Jesus, que é o próprio Jesus. E que ele, que todos nós, tenhamos cada vez mais as bênçãos e a proteção de Nossa Senhora. Vamos agora dar a bênção da água. Você aqui que está no santuário,

Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Você acompanhou pela Rede Aparecida de Rádio a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Oferecimento: Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. Família dos Devotos. Amor que constrói. Ligue 0300 210 1210. Olá, amiguinhos! Sou eu, o Tijolinho da Casa da Mãezinha. Hoje eu passo rapidinho aqui para contar uma novidade para vocês. Neste mês, enviamos um novo presente para todas as crianças que fazem parte da nossa turma. É o livro ilustrado 2024. Você ainda não cadastrou a sua criança? Ligue agora 0300 210 1210 ou acesse a12.com/devotosmirins e receba este presente e muitos outros. Se a criança acordou. Bicho papão, sai de cima do telhado. Deixa esse neném dormir sossegado. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Para remoção do cerume e dor de ouvido, todo mundo sabe. Auricedina. Encontre em qualquer farmácia. Auricedina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você já conhece o Caminho do Rosário em Aparecida? Pertinho do Santuário Nacional? Espaço de oração e contemplação à natureza. Com 20 cenários e mais 100 esculturas que ilustram os mistérios do Santo Rosário. Além disto, uma ampla área verde com mais de 90 espécies de plantas. Visite Aparecida e conheça o Caminho do Rosário. Saiba mais pelo Facebook e Instagram. Cidade do Romeiro. Pensando em visitar Nossa Senhora Aparecida? Então hospede-se no Eldorado Palace Hotel. Valores promocionais com até 30% de desconto nas reservas durante a semana. E a cidade funciona normalmente, com missas de hora em hora. Apartamentos super confortáveis, com ar-condicionado, TV, frigobar e estacionamento gratuito, a 50 metros do Santuário Nacional. Reservas pelo WhatsApp 12 99705-7880. Eldorado Palace Hotel, onde a fé está sempre junto com você. O programa Pé de Meia está completando um ano. Sonho meu, vai buscar quem tava longe. Sonho meu. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Os religiosos devem estar sempre próximos das pessoas, cuidando delas pessoalmente, aprendendo sua língua, respeitando e amando a sua cultura. Não se deixando tentar por seguranças mundanas, mas permanecendo firmes no Evangelho através de uma exemplar retidão de vida espiritual e moral. As irmãs carmelitas ajudam a salvar as almas e rezam pelos sacerdotes, seguindo o exemplo de Santa Teresinha. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus, Rua João de Andrade Costa, número 65, Aparecida, São Paulo. Está vindo visitar a mãe Aparecida e ainda não sabe onde se hospedar? Conheça o Santo Graal, um hotel completo bem em frente à Basílica. Quartos confortáveis, com ar-condicionado, piscina, área gourmet com chopp, academia, café da manhã, almoço e jantar. Hospede-se no Hotel Santo Graal e deixe a sua viagem ainda mais gostosa. Hotel Santo Graal, fazendo sempre o melhor para você. Avenida Getúlio Vargas, 511, Aparecida. Ligue 12 3104-0404 e faça sua reserva. A Galeria Recreio tem tudo o que você precisa num só lugar. Vindo para Casa da Mãe Aparecida, não deixe de visitar o melhor centro de compras da cidade. Ambiente climatizado, Wi-Fi grátis, recarga de celular, banheiros modernos e acessibilidade em todo o prédio. E quando bater aquela fome, aproveite a praça de alimentação recheada de comidas gostosas. Pizzas, hambúrgueres, self-service, pratos executivos, doceria, cafés e música ao vivo. Galeria Recreio, assim 5 anos acolhendo você. Você que está procurando uma belíssima imagem em resina com olhos de vidro e pintura, rica em detalhes ou imagens em pó de mármore para a área externa para seu lar ou sua paróquia, procure a Sistina Arte Sacra em Aparecida. Imagens, objetos e paramentos litúrgicos para sua paróquia e com preço de fábrica. Sistina Arte Sacra, Rua Elpídio de Paula Santos, 102, Ponte Alta Aparecida. Envie um WhatsApp para 12 99774-2220 ou acesse @lojasistina. Rede Aparecida de Rádio, plantão do Conclave. Três horas 21 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigado a você que segue acompanhando a Rádio Aparecida, a Rede Aparecida de Rádio, as nossas emissoras parceiras em todo o Brasil e também as nossas plataformas digitais. Esta é uma transmissão especial do Departamento de Jornalismo, Plantão Conclave. Eu sou José Eduardo, comigo aqui nos estúdios, Rafael Rodrigues. Rafael, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, Du, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelas emissoras também que fazem parte da Rede Aparecida de Rádio. Nessa alegria da gente estar anunciando aí o novo Papa nessa tarde de muita emoção, né? De muita alegria mesmo aqui no departamento, na emissora como um todo, e a gente trazendo aí as informações não só aqui do santuário, pelo Brasil afora, repercussão pelo Brasil e também lá do Vaticano, né, de Roma. Com certeza, daqui a pouquinho, entrevistados especiais também, mais repercussão do anúncio do novo Papa Leão XIV, Cardeal Robert Prevost. E quem está conosco também, participa desta cobertura especial, direto da cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, é o locutor da Rádio Aparecida, Evandro Brum, que está com o diretor da nossa emissora, Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Evandro, uma excelente tarde para você, momento de muita alegria por aí também, Coronel Fabriciano, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde, José Eduardo, boa tarde também ao Rafael Rodrigues, toda a equipe da Rede Aparecida de Rádio, que nesse momento faz essa belíssima cobertura sobre a eleição do novo Papa, né? Que alegria para toda a igreja, alegria para nós também. E como você bem disse, estamos em terras fabricianas, estamos aqui em Coronel Fabriciano, viemos fazer a cobertura da inauguração da Rádio Educadora e fomos pegos de surpresa pela eleição do novo Papa, então a alegria é em dobro. Estamos festejando este momento todo especial aqui com o pessoal de Coronel Fabriciano, os diretores e os padres também estão aqui e também celebrando com toda a igreja este momento todo especial. E como você também bem disse, estou aqui com o padre Vanderlei Souza, ele que é diretor da Rede Aparecida de Rádio, veio celebrar conosco esta grande festa e agora vai falar um pouquinho com a gente. Inclusive, ele foi diretor aqui da rádio em Coronel Fabriciano, Rádio Educadora. Padre Vanderlei, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Rafael Rodrigues. Uma alegria a gente estar aqui nessa rádio de mais de 50 anos de transmissão, de boa notícia, de boa música. A Rádio Educadora, ela marca o cenário da radiodifusão no Vale do Aço como uma rádio de uma qualidade muito importante e séria nos seus princípios e com um objetivo muito claro, que é ajudar no processo de evangelização, além de tocar uma boa música, boas notícias, credibilidade, tudo aquilo que nós acreditamos e que a Rede Aparecida propõe e oferece, a gente vê que aqui a Rádio Educadora também tem esta proposta. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento de transição do sistema AM para FM e a alegria de celebrar com o padre José Wilker, com toda a sua equipe de diretores, colaboradores da rádio aqui. Muito bom. Maravilha. A Rádio Educadora é administrada pelos missionários redentoristas, tanto na sua parte de organização quanto na sua parte pastoral, né, padre? E é a primeira emissora a transmitir aqui no Vale do Aço, não é isso? Exatamente. A Rádio Educadora, ela pertence à Fundação Santo Afonso, que é administradora do sistema de comunicação nosso, da antiga província do Rio, né, da regional Rio de Janeiro, que comporta os estados Minas e Espírito Santo. E ela tem essa característica, né? Ela foi pioneira nesse trabalho de evangelização no Vale do Aço. A Rádio Educadora foi uma das grandes responsáveis pela transmissão, a gente traz isso da história com muito orgulho, da Copa de 74, foi a rádio responsável pela transmissão dos jogos para o Brasil. Então, assim, ela tem uma história na radiodifusão muito grande. Vários colegas, confrades que já passaram por aqui, Padre Márcio, o Padre Anderson, o Padre Ferreira, tantos e tantos que passaram por aqui, e que a gente tem a alegria de ver esse legado ser continuado com o Padre José Wilker e sua equipe de hoje. Então, já que ela tem tantos anos de, vamos dizer assim, de comunicação, não é o primeiro Abemos Papa da Rádio Educadora, né, Padre? Ah, não, já há 54, 57 anos que ela vem acompanhando a história da igreja. Inclusive, uma característica muito interessante, que o Vale do Aço foi marcado muito por aquela, pela teologia, pela eclesiologia do Papa Leão XIII. E aí, né, com toda essa perspectiva, né, a Constituição, o documento que ele escreveu, né, da Rerum Novarum, essa renovação da nossa vida, da nossa liturgia, da nossa igreja, esse olhar para o mundo, olhar para fora. Então a Rádio Educadora, ela vem desse caminho também, da igreja, a história da igreja no Brasil, a história da igreja no mundo, ela vem cooperando para que essa história seja continuada, transmitindo esses valores que a igreja propõe para todos nós. Amém. A igreja reunida lá no Vaticano já nos anuncia um novo Papa, um novo pontífice, aquele que com suas características próprias vai dirigir a igreja nos próximos anos. E o coração redentorista, como é que está? Olha, o coração redentorista já, desde quando o Papa Francisco faleceu, que a gente tem rezado constantemente nas nossas comunidades redentoristas, que Deus inspirasse alguém que fosse de verdade ocupar o trono de Pedro, ou seja, aquele que aprendeu com Jesus a lavar os pés, a se colocar a serviço de uma sociedade, de um mundo melhor, de uma igreja que vai, que escuta, que está presente na vida das pessoas. Então, assim, essa surpresa da eleição do Papa Leão XIV, ela comunga com a expectativa que a gente tem de que cada vez mais nós sejamos homens do mundo transmitindo os valores de Deus, os valores do reino de Deus, presentes no mundo, como a gente ocupa hoje os meios de comunicação, cada vez mais atualizando, sempre sintonizados com as novidades que estão acontecendo, mas não deixando de lado o princípio fundamental, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus e o reino de Deus. É isso que vai animando toda a nossa caminhada pastoral e vocacional e a nossa caminhada de ministros também. O novo Papa traz essa surpresa para a gente, essa alegria, por surpresa, porque vários nomes foram falados, várias pessoas cogitaram, é aquilo que a gente sempre diz, né? Na eleição do Papa, os nomes mais falados são os que não serão escolhidos, porque o Espírito Santo, ele tem a sua dinâmica, ele tem a sua sabedoria, e na hora certa, ele inspira aquele que Deus quer para a igreja. Quem entra Papa sai cardeal, né? Exatamente, essa máxima do conclave, ela é verdadeira e mais uma vez se comprovou que é exatamente isso. Quem entra Papa sai cardeal. Não é diminuindo o lugar do cardeal, não é diminuindo o papel, mas é para que as pessoas entendam que ali os cardeais reunidos, eles não estão fazendo uma convenção partidária. Me lembro muito da palavra do Papa Francisco ao convocar o sínodo de Roma, ele dizia: o sínodo não é uma assembleia constituinte, o sínodo é o encontro dos irmãos e irmãs de igreja. Os cardeais reunidos, eles não estão ali como uma assembleia constituinte para eleger um representante de ala A, B ou C. Eles estão ali para escutar o Espírito Santo sobre aquilo que nós devemos ser na igreja e procuram, na fidelidade ao Espírito, eleger aquele que eles acreditam e que eles confiam que vai ser alguém que vai dar conta desse trabalho, que é uma missão árdua, não é fácil, o cargo não é fácil, o lugar que ele ocupa não é fácil. Então, para que as pessoas entendam, que todos nós entendamos mesmo que a eleição do Papa é inspiração. Ela pode ter as conversas, pode ter as trocas de ideias, mas no fundo é a inspiração, é o que Deus quer. E o senhor acompanhou certamente, né, o primeiro discurso do Papa Leão XIV e deu para poder ter uma dimensão sobre a linha do pontificado do Papa a partir de agora, né? A gente observou muitos detalhes próximos àquilo que o Papa Francisco vivenciava e defendia no pontificado dele, né, Padre? Exato. O Papa Leão XIV, ele é agostiniano, então ele traz toda essa tradição de uma seriedade teológica, de uma profundidade espiritual e de uma escuta à realidade. Essa realidade que ele, no seu discurso inicial, ele já disse qual, já deu o perfil do seu ministério, né? Uma igreja que escuta as realidades, uma igreja que fala todas as pessoas do amor de Deus, o amor de Deus à pessoa, não a um ideal construído ou um ideal elaborado. Não, mas o ideal da pessoa real, concreta, na sua realidade, Deus te ama na sua realidade. Eu achei muito bonito isso que ele falou. Deus ama cada um de nós como nós somos, na nossa realidade, nos nossos desafios, nas nossas lutas concretas. E cabe a nós, igreja, mostrarmos isso, trazermos essa mensagem para o mundo. E outro detalhe muito importante, a escolha do nome Leão XIV. Pode até a gente pensar assim, não, ele não vai dar continuidade, no sentido vai ser aplicação concreta, única, de um pontificado anterior, mas ele traz, pelo que o seu discurso inicial nos mostra, ele traz consigo esse compromisso. Primeiro, o legado do Papa Francisco, o valor que o Papa Francisco trouxe para a igreja no mundo de hoje. Esse valor da igreja que escuta, isso é muito importante, a igreja que escuta, a igreja que se assenta com aquele que vai ser destinatário da missão, para daí fazer a missão. E o nome, a escolha do nome Leão XIV, não nos esqueçamos que Leão XIII foi o Papa que escreveu a encíclica Rerum Novarum. Toda essa realidade que nós vivenciamos hoje, que nós bebemos dessa fonte da eclesiologia, é graças a essa encíclica do Papa e, claro, todo o movimento da igreja. Então, assim, eu acredito, e assim, pelo discurso inicial, o Papa Leão XIV, ele já nos deixou claro quais são os seus compromissos enquanto servidor, que é outra palavra que achei muito bonita ele trazer. É servidor, somos servidores do reino e por isso a gente precisa estar atentos aos desafios do reino e aquilo que o Papa Francisco falava na convocação do sínodo, ao grito do Espírito que emana das bases, que emana dos sofredores, que emana daqueles que são destinatários da missão. Muito bem. Rafael, José Eduardo, vocês têm alguma pergunta para fazer para o padre? O padre está aqui à disposição. Vamos aproveitar, dar uma segurada nele aqui, porque daqui a pouquinho ele já está saindo, porque tem que se preparar para toda a movimentação que acontece aqui na cidade de Coronel Fabriciano. O padre está aqui à sua disposição, tá bom? Momento de muita alegria, não é, Evandro? Eu quero só agradecer o Padre Vanderlei por participar com a gente também desse momento histórico, dizer da alegria de tê-lo conosco aqui também ao vivo, nesta programação especial do Plantão Conclave. Como ele destacou, várias missões, a continuidade deste legado pontifício também, de modo muito especial. Padre, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, trazendo também esta impressão, essa avaliação. Nosso muito obrigado e fica o convite também para que os ouvintes continuem acompanhando aí direto de Coronel Fabriciano. Toda a programação, até o nosso terço com a Manhã Aparecida, né? Ok, obrigado Eduardo, obrigado a todos e convocamos a todos. Essa noite estaremos aqui de Coronel Fabriciano, realizando o nosso programa noturno, né? Com a Manhã Aparecida e de modo especial rezando o terço aqui com a população local, fazendo essa grande integração, Rádio Aparecida, Rádio Educadora, essa grande ponte de comunicação do Vale do Paraíba para o Vale do Aço e do Vale do Aço para o Vale do Paraíba, a gente comunicando esse amor de Deus e esse compromisso de uma igreja solidária sinodal. Aí, só reforçando o convite do Padre Vanderlei, hoje, 22 horas, horário de Brasília, você que nos acompanha aqui pelo plantão de jornalismo da Rádio Aparecida, você vai poder também rezar o Santo Terço conosco. Terei a alegria de estar junto com o Padre Vanderlei e, como ele disse, alguns moradores aqui da cidade de Coronel Fabriciano que estarão rezando conosco o Santo Terço. Então você é o nosso convidado para, juntos, como igreja, rezarmos pela missão do novo Papa. Essa é a nossa missão agora, rezar por tudo aquilo que ele tem em seu coração para a nossa igreja. E claro, nos colocarmos à disposição do novo Papa através das orações. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui de Coronel Fabriciano, com os trabalhos técnicos de Marcos Prado e a produção de Marcos Thiago e a direção geral do padre Vanderlei Souza, Evandro Brum, para a Rede Aparecida de Rádio e Signis Brasil. Muito obrigado, Evandro, e toda a equipe que segue em Coronel Fabriciano também. Seguimos com informação, análise, claro, rezando também pelo novo Papa. E se junta também nesta transmissão conosco o jornalista Mário de Paula. Mário, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Oi, Edu, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham nessa transmissão. Agora são 3 horas e 34 minutos. Que alegria, né, Edu? Desde um pouco depois da 1 da tarde, ao vivo aqui neste especial Plantão Conclave, a gente está repercutindo a eleição do novo sumo pontífice, o cardeal, né, americano, que foi eleito papa, ele que adotou o nome de Leão XIV para pastorear o rebanho do Senhor. Então, ele que vai arrebanhar, né, digamos assim, nos conduzir no seu pontificado. Deu um testemunho muito bonito na sacada da Basílica de São Pedro e parece que já temos outras pessoas para falar conosco, né, do ao vivo? Isso mesmo, convidados especiais nesta transmissão também conosco aqui nos estúdios e também pelas plataformas digitais. Quem temos a honra de receber também neste Plantão Conclave é o padre Rogério Gomes, missionário redentorista, superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor. Padre Rogério, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, boa tarde. Boa tarde. Padre Rogério, como o senhor recebeu essa notícia de Papa Leão XIV, cardeal Robert Prevost, novo pontífice da Igreja Católica, com 69 anos, primeiro Papa norte-americano, vem para dar sucessão a este legado de evangelização da missão da Igreja também? Eu recebi com uma surpresa muito boa, muito positiva, especialmente quando ele saiu ali na sacada, né, com aquele olhar sereno, calmo, se via que estava emocionado. Então, ali a imagem que me trouxe foi a imagem de um Papa humano, de um Papa que tem um olhar calmo, sereno, conciliador. Esta foi a imagem que eu tive, a primeira impressão que eu tive dele quando o vi pela televisão. E, padre, a Congregação do Santíssimo Redentor, como nós pudemos também conversar com o senhor ao longo da cobertura do falecimento do Papa Francisco, possui um papel fundamental para a Igreja no mundo. Agora, neste novo pontificado, continua também este importante papel, este crescimento da missão evangelizadora da Congregação Redentorista, em sintonia também com o novo Papa? Exatamente. A Congregação, ela contribuirá dentro do seu carisma com o novo Papa, especialmente porque aquilo que a gente leu sobre o Papa, as referências que temos dele, é de alguém muito próximo aos mais pobres, mais abandonados, e trabalhou no Peru durante muito tempo, inclusive tem cidadania peruana. E aqui no nosso encontro aqui com as irmãs redentoristinas, tem duas irmãs peruanas que trabalharam diretamente com ele. Então elas me relatavam que é uma pessoa muito prudente, com muita capacidade de escutar, é uma pessoa serena, reconciliador, e é muito uma pessoa muito próxima, especialmente dos mais pobres e dos mais abandonados. Primeira fala do novo Papa foi pela paz, pedindo a paz que fosse até os corações de todos que estavam acompanhando. Também traz uma mensagem muito forte de que o mal não prevalecerá. A gente pode sentir muito, Padre Rogério, da presença do Espírito Santo também nesse primeiro discurso do novo Papa Leão XIV. Como o senhor recebeu, acolheu também esse discurso no coração? Eu penso que o Papa ali deu muitos recados, né? Quando eu digo recado, ele traçou linhas, né? Pequenas linhas já do seu ministério, as palavras-chave do seu ministério, por assim dizer, né? A começar do nome, né? Ele resgata o Papa Leão XIII, Leão XIV, né? E no contexto da história, o Papa Leão XIII, ele foi um Papa que até hoje nós estudamos na questão da doutrina social da Igreja. Então esse é um aspecto. A paz, né? Ele fala sobre a paz, ele fala de uma Igreja acolhedora, né? Ele fala da missionariedade, esse é um elemento importante, de reconciliação. Todos esses elementos estão presentes de uma Igreja próxima de um caminhar juntos, né? sempre esse aspecto, ele insiste várias vezes no caminhar junto, da sinodalidade, da unidade, né? E isso é unido com, muito com a sua performance, né? Daquela serenidade, com aquele sorriso. E penso que isso ficou bastante marcado, né? Então, esta simpatia já no início, né? E depois também é um religioso, conhece a vida consagrada, né? Nós tivemos o Papa Francisco, um jesuíta, agora um agostiniano. E outro elemento importante que ele, na sua fala, também é a conexão com o Francisco, né? Então, ele cita o Francisco no seu discurso. Então, penso que teremos uma continuidade aí do magistério de Francisco, obviamente, com o toque especial de cada papa que assume, né? Esse ministério de pastor, do bispo de Roma, né? E pastoreio da igreja. Padre Rogério Gomes, missionário redentorista, superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor. Padre Rogério, muito obrigado pela presença do senhor conosco nesta cobertura especial. Seja sempre bem-vindo aos microfones da Rádio Aparecida e das emissoras parceiras. Eu que agradeço a todos vocês. Seguimos com o nosso plantão conclave. Ouvimos Padre Rogério Gomes, missionário redentorista, superior-geral da Congregação do Santíssimo Redentor, e damos as boas-vindas também ao Padre Jorge Américo, missionário redentorista, que também está conosco nos estúdios, se junta nesta cobertura especial também. Padre Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Obrigado, seja uma boa tarde para você e também para todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Aparecida. Momento de muita fé, de muita alegria, e nós também vamos receber ao vivo aqui nos estúdios o missionário redentorista, Padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional. Padre Catalfo, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde a todos vocês que estão conosco aqui também no estúdio. Mas a nossa saudação especial para você que está aí em casa, sempre nos acompanhando. Padre, um momento de muita alegria. Temos um novo Papa, Leão XIV, e a gente vem destacando ao longo desta cobertura alguns pontos do discurso, da postura do novo Papa também, frente a todo o povo de Deus, a todo o povo do mundo também. E gostaria que o senhor comentasse um dos pontos do discurso também que nos chamou muita atenção, o pedido de prece a Maria do novo Papa, Leão XIV. Ele pediu a intercessão de Maria, rezou uma Ave Maria. Isso também demonstra um carinho por Nossa Senhora, como o Santuário Nacional, que é a casa de todos os fiéis brasileiros, também recebe esta notícia do novo Papa. Sempre a primeira imagem do Papa fica no nosso coração e, claro, chama a nossa atenção também, desperta a nossa atenção, porque são gestos e palavras que indicam muitas coisas, indicam um projeto de vida, um projeto para o pontificado. E claro que a ligação do Papa Leão XIV à Nossa Senhora, sobretudo nesse final de conversa, nessa prece bonita, nessa referência bonita que ele fez à Nossa Senhora, hoje lá em Roma celebra-se Nossa Senhora da Pompeia. Significa isso, significa o olhar carinhoso do nosso novo Papa para Nossa Senhora. Mas nos chama muita atenção o fato de os cardeais terem escolhido um Papa não italiano, um Papa não europeu. Pela primeira vez os cardeais escolhem um Papa americano, mas certamente vocês notaram que ele nem falou inglês, né? Trabalhou mais de 2 décadas no Peru, numa igreja missionária, uma igreja indígena, uma igreja de muitos pobres e desafios. Um homem que foi também superior geral da própria congregação, e como agostiniano ele conheceu o mundo todo, e curiosamente escolhe esse nome de Leão, um nome escolhido por outros 13 papas, né? Pensamos logo em Leão XIII, o Papa da Rerum Novarum, o Papa que inaugura na igreja a doutrina social, um Papa que se preocupa